Commodore 1134 Hugo, autorização Maceió, tá na ponte 2, tá? Boa noite, Gol, número 34, tá autorizado Maceió 350, nível, via UP Zulu 17 até Urago, e após direto. A decolagem da 10, saída Puca, a transição Caju, controle 119 decimal 8, transponder 5425. 350, Pesulu 97, Orago, Puca, Caju, 1985. 1134, gol. Tá correto, chama para o pushback acionamento, voo 134. Para 1134. Salvador, Calva, 024 will be ready to push them faster in 15 minutes, request done. Okay, Portugal 024, are you ready to copy? Yes, sir. Okay, it's clear to Lisbon, flight level 390 via Perzulu 10 until Natal. Take off runway 10, left turn, Puka departure, then Zipa transition. Departure frequency 119.8, call code 5427. Okay, sound loud clear, Air Portugal 024 to Lisbon, Lima Papa Papa Tanks, flight level 390. After the departure, Brazil go 10 until Natal. Take off left hand Puka Zipa transition, departure frequency 119.8, call 5427. Portugal 024, the back is correct. Ready now to push back? No. Only within 15 minutes. Okay. Report when ready, Portugal 024. I will go. Autorizado, Bona 723. Não choveu recentemente, mas a pista está úmida. Sim, obrigado, vou tô falando na prova de Dona, o 2224, pode prosseguir descida. Desça pela 4000, pés, gol, vou passar 2224. 4000. Alfa X-Alfa, informa técnico do reboque, obrigado, boa noite. Ok, boa noite, Alfa X-Alfa. Passou 2224, desça para 2000 pés, estou tirando o tornozelo na 3, informe no localizador. Positivo, 2013, reporta na final. Controle Salvador, boa noite. 3600, autorizado para o nível 150, Centro da Lima. 3600, Betan, sua identificação, autorizado chegada a Bomed, desça via para o nível 060. Ajustou o tímetro no 0 na 3, vigilante radar. Ok, via para 060, está com uma formação à direita aqui, autoriza a sua posição em TAP, senhor? Autorizo. Afirmativo em TAP, para o 060, está 3600. Então, 9723, terminado de desvio, solicita voar direto pelo. Autorizado pelo, voo 9723. Autorizado pelo, voo 9723, obrigado. Estabilizado, final de 12 milhas o passaredo. 2224, complete aproximação, chama agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. Completa e chama a torre 1895, boa. Salvador, passaredo 2224, boa noite. Boa noite, passaredo 2224. Está autorizado o pouso na 10, o ajuste padrão. O vento é 270 graus com 1 nó. Ok, gente. Tá, livre o pouso, passaredo. acionamento no 2, jogou 1-1-3-4. Autorizado, chame táxi, o 1-1-3-4. Já táxi, 1-1-3-4. Seis após pilo, desça para 2.000 pés. O estoutímetro no 03 e informe no localizador. Bom, 723. Negativo, eu faço pilo, 2.000 pés, 0023, 1302, agora 723. Para 3.000 pés, então 3.600. 3.000, 3.600. Salvador, boa noite novamente, é Portugal 024, request push and stop. Portugal 024, clear to push taxi, and start up report taxi. Clear to push and start to report taxi, Portugal 024. Eu passarei 2224 no solo aos 42, taxi via Alpha e Juliet, para remota 12. Alpha, Juliet, remota 12, passarei 2224. Sou localizador agora na 723. Cliente de aproximação, chame agora a torre 198 decimal 95, bom pouso. 395 agora, 723, gata. 2600 da TAM, deixa para 2010, informe no localizador. 2000, vai chamar interceptando, 3600 da TAM. 23, boa, está autorizado, pouso, 910, o vento é 250 graus, é 019. Afirmativo, primeiro pouso, pouso gol, 9723, informe 0. Táxi do 1-3482-1210, João Pessoa. Pegou no 1-3-4, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0 via Índia. Via Índia até 1-0, 1-1-3-4, após a aeronave na curta, ali mantém 1-0. Jogou na final, ali mantém 1-0, com 1-1-3-4. Está autorizado, a linha aí mantém 1-0. Vai manter a posição um pouquinho, senhor, 1-1-3-4. Ok, ciente. Então mantém a posição, guardando a autorização. Ok, então, 1-1-3-4. Alpha 024, taxi clearance, please. Alpha 024, clear taxi via Avon 1 and taxiway India. Report at holding point, runway 10. Get the taxi via Apron 1, taxiway India, we report holding point runway 10, altitude 4. Bono 723 no solo aos 48, taxi via Alpha, chame antes da Juliette. Via Alpha, chame antes da Juliette com o nosso 723. Está confiando como o nosso 723 foi trocado um papel aqui? Negativo, porque o lado direito está em pane. Alpha, obrigado. Nada. 195. Salvador, boa noite, TAN 3600, estabilizado LS 190. TAN 3600, pouso autorizado, não no zero. O vento é 270 graus, 01 nó. Afirmativo, tá chovendo ou não, né? Negativo. Ok. Zero 098, precisa tomar a proa 030. 098, livre desvio, repassa na proa de duna. Calarei. Ok, Gol 1134. Observe a aeronave da TAN, que está na final da 10. Após o pouso da mesma, está autorizado a alinhar e manter. Posição em manter, 1134. Juliette Gol 1723. Gol 723. O portão é 01, está autorizado a ingressar na Juliette, atentando ao A330 da Portugal. Negativo, ingresso Juliette, portão 01, atentando ao 330, Gol 1723, obrigado. No solo ao 52, livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, está 3600. Comuno 34, autorizado a decolada 10, vento calmo. Da decolagem a 0 do 1 na 34. Ano 34, decolado ao 54, chame o controle, 19-8. 19-8, obrigado, com o ano 34. Salvador, boa noite, Bono 1-3-4. Bono 1-3-4, contato radar na decolagem. Propagia saída PUCA para nível 350. Via PUCA 350, Bono 1-3-4. Cidade, voa direto PUCA. Bono 1-3-4, voajamo. Voajamo, maravilha, obrigado. Bono 1-3-4. Portugal 024, clear take off, runway 10, winds calm. Clear for take off, runway 10, 024. Anaprojo Duna, 190, 98. 098, autorizado ILS, reporte estabilizado. Trabalho aí. Controle de Salvador, voo 1-3-4. Prossiga. Quanto possível você tenta coordenar pra gente o nível 3-1-0, direto a Maceió? Aguarde. Portugal 084, airborne at 56, contact departure 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, Portugal 084, boa noite. What? Robert, boa noite, Portugal 024, airborne, proceeding, get clear. Portugal 024, radar contact protocol, climate 2390, via book departure. Okay, runway 10, via book departure, Portugal 024. 1-1-3-4, chamo Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Estabilizou, gol na 098. 098, chama a torre 1 no 895. Beleza. Na escuta? É, já embaixo travado, na 098. Chegou na 098, está autorizado o pouso na 10. O vento é 050 graus, 02 nós e a pista está seca. Gente, ela precisa de pouso 1-0 ou 1-0-9-8. Portugal 024, call it extend to frequency 126.85, back up 1545. Portugal 024, call in receive center, 126.85, back up 125.45. Boa noite. Boa noite. O solo ao 04, táxi via Alfa e Juliette, portão 2. Mantive via Alfa e Juliette para 2, no 09. Gostaria de 2228, prossiga. Passarela 2228, Vitória da Conquista, autorizada no limite 180, decola da pista no zero com curva pela direita, na subida a Arbor 1, após a Lefa, após o Pilar e direto Vitória da Conquista. Código transponder 5431, controle 119, decimal 8. Controle Salvador, um cordial boa noite, o 2222, Passaredo transfere 1990. Passaredo 2222, oceano a identificação, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2, direto Duna. Identificou, 3 mil vai descer, direto Duna, o 2222, Passaredo. Acerando 2222, doce para 2000 pés, ajustivo 02, autorizado ele executivo e reporte estabilizado. 2000 com 1012, autorizado X-ray, reportará estabilizado 2222, passaredo. Controle Salvador, Oceania 0074, informação Lima, boa noite. Oceania 0074, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajusta no 0 no 2, livre desvios, reporta na proa de TAP. 3000 pés, 1012, livre de desvios, reportaremos na proa de TAP, Oceania 0074. Passaria 2222. Passaria 2222, eu sou no Vaz Puxa, eu gosto de contato. Autorizado, 6074. Direto Duna, 6074. Estabilizado no X-ray o 2222, passarela. Passarela 2222, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Boa noite. Boa. Salvador, um cordial boa noite, ao 2222, Passaredo, no X-Ray estabilizado, baixou e travou. Passaredo 2222, bom dia, se tiver pouso na pista 10, vento 3, 10 graus, 39. Livre pouso 10, 2222, Passaredo.